se Judá vignanã, Judá giotti suarupina, Judá sa tua mão dalastã, suarantã sanatana. Yoga devin, maha devin, sarva shakti swarupini, prapadya loka kaikariya sidaye Brahma Bhuti Upase Judá Vignanã, Judá Jyoti Suarupina, Judá Sattva Mandalastã Suarantã Sanatana. Yoga devin, maha devin, sarva shakti suarupini prapadya